Batalha 2223 autorizado. Se tiver questionamento, reporte pronto para ataque. Paulo 50 está autorizado, 5826, quer deputar? Web 5826, desça para 2000, ajuste 9022, autorizado. Final do procedimento LS, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, desce 2000 pés, 5826. Fica 980, contact Brasília Recife Center, frequency 126.85 or 125.45. 12685 or 124-1545, American 986-986. 5426, acertou o localizador. 6663, completo final do procedimento TLS, chame torre na frequência 118.1. 26, boa. 5426, localizador. Confirmo o controle. 5826, no localizador. Web 5826, autorizado, final do procedimento TLS. Autorizado, 5826. Azul Alfa, que sou aí, Bravo, bom dia, obrigada. Reporte para o ataque. Reporte para o ataque. Para o ataque, passa 2223, pega 4 na borda, 3 horas e 50, retorna no passador. Série 2223, autorizado até o ponto de espera, via Inda Alfa, no ponto de espera, chame torre, na frequência 118, decimal 6, QNH 1022. Ok, Inda Alfa, 2223. Paulo, 6312, bom dia. É, 6312, bom dia, autorizado Alfa, reporte para a Ilha da Juliette. Alfa, antes da Juliette, reportará 6312. Azul, 9131, aguarde copa, por gentileza. Web 5826, completo final do procedimento LS, chame torre na frequência 118, decimal 6. 286, bom dia. 9131, autorizado Recife, via UPWISC 58, nível 370, saída Pulca, transição Caju, pista 10, primeira curva esquerda, transponder 5437, frequência do controle 120, decimal 8. Pós-1 3-1, contagiamento correto, reporte posicionamento. Salvo na 923. 23, prossigo. 923, para copiar Guarulhos? Não compreendi, gol na 923. Para autorização, Guarulhos? Gol na 923, informação em curso do momento, Lima. Aguarde cópia. Guardando. Sena, 133, decimal 25. Chama. Chama Santo Recife, 125, decimal 1. 133, decimal 10, 25. 3179, 133, decimal 25. 133, Alfa no ponto de espera semitorre na frequência 118, decimal 6, QNH 1902. Alfa, ingresso 4. Gol 923, pronto para a Copa? Pode ser. Gol 923, autorizado até Guarulhos, via UP Zulu 16 até Bravo até Zulu, após conforme rota, nível 360, saída da El Leda Brice, pista 1-0, primeira curva direita, transponder 5441, frequência do controle 120, decimal 8. Guarulhos, pela UP Zulu, 16, até Bravo Hotel Zulu, após, conforme o plano de voo, o nível vai ser 360, tá é o Leda Brita, nossa saída, decola no zero, primeira curva direita, 120, decimal 8 é o, o controle de saída, e 5441, transponder, gol 1923. Gol 9923, até o Pizulu 16, após, conforme rota do plano de voo, contagiamento correto, reporte por estacionamento. Chamarei para pushback e acionamento. Confirma 2-3-6-6-3, direção da Alfa. Então, 3-6-6-3, autorizado Alfa, reposta da direção de Juliette. Esse direção de Alfa, reposta da Juliette. 3-6-6-3. Alfa, da Juliette, 6-1-2. O Chané 6312 autorizado. Preso na Juliette, posição 1-0. Juliette, posto 7-6312. Azul 9131, aguarde. Azul 9131, autorizado. Se tiver acionamento, é posto ponto protecto. Web 5826, bom dia, autorizado táxi Alfa, reposta através da Juliette. Alfa, reposta através da Juliette, o 5826 da Web. Então, 3663, autorizado ingresso na Juliette, portão 03, portão 1. Ingresso na Juliette, confirmando, portão 3. Positivo, portão 3. 03, tá. 3663, mantenha a posição. Seu gate é o 03, fique atento ao tráfego da aeronave da Azul em puxa, após o seu ingresso para o 03, assim que a mesma iniciar o táxi. Tá bom então, aguardar. Controle Salvador, muito bom dia, passarei 2223 no perfil da ar, vou cruzando 2000. Passarei 2223, contato radar, autorizado saída Arbo, suba e mantenha nível de voo 260. Arbo 260, passarei. Campo 826 da Web, está próxima, Juliette. Web 5826, aguarde, gentileza. Guarda. Autorizado táxi até o ponto de espera via Índia Alfa no ponto de espera semitorre na frequência 118.6 QNH 1022. Táxi via Índia Alfa no ponto de espera semitorre na frequência 118.6 QNH 1022. Controle Salvador, bom dia, TRIP 5437. TRIP 5437, contato radar, autorizado saída da El Leda Bridge, suba e mantenha nível de voo 380. Ok, da El Leda Bridge, subindo ao 380, TRIP 5437, com referência, solicita quando possível da El Leda. Aguarde autorização, TRIP 5437. Aguardando. Salvador, boa, o azul para 299, com a informação Lima. Azul 4299, aguarde cópia. Saída prevista, por gentileza. Azul 4299, saída prevista da El. Certo. TRIP 5437, autorizado da presente voar para Odileda. Autorizado da presente para Odileda, muito grato, 5437. Oceanair 6311, autorizado chegar da ponte, desça para nível de voo 050, ajuste no 022. Chegar na ponte 050, vai ajustar lá na frente no 022. Libera a distância de velocidade necessária para o 6311. 10, corredor Axé, pistão no 7, primeira curva à direita, acione código 0153, frequência do controle 12098. Kilo Romeo Oscar, para acionamento táxi Sam e Torre na frequência 118.6. Pronto, prossiga. Azul 4299, autorizado Campinas, via UP Zulu 16 até Bravo até o Zulu, após conforme rota do plano. Nível 360, saída da El, Leda Bridge, pistão 1-0, primeira curva à direita. Acione código 5445, frequência do controle 120.8. Dado Campinas, nível de voo 360, UP Zulu 10, Bridge, UP Zulu 16, Bravo até o Zulu, trível, crítico, golpe e rota do plano. Decolando zero, da El, Leda, Bridge, 445208, o Azul 4290. Azul 4290, estou corrigindo, transponder 5445. 445. Azul 4290, cotejamento correto, reporte para o estacionamento. Reportaremos, obrigado. Autorizado sair da PUCA, sube e mantenha nível de voo 370. Subindo e mantendo 370 na PUCA, o Azul 4931, obrigado. Papá Romeu, Mike, Eco, Juliette, confirma o intenção. Papá Romeu, Papá Tango, Mike, Fofixão, Serra, aguarde, copa. Passaredo 2223, chame Centro Recife na frequência 128.8, alterna 126.6. 128.6. Passaredo 2223, chame Centro Recife na frequência 128.8, alterna 126.6. Ok, 128.6, obrigado, um bom dia. Bom dia. Trip 5437, chama Centro Recife na frequência 125.1, alterna 133.25. Quem Recife 1251, alterna 13325, bom dia, 5437. Bom dia. Ah, Romeu, Mike Eco Juliette, desço para o altitude de tráfego, 1500 pés. Papa Tango, Mike Fox Crosser, autorizado Ilhéus, via Golf 677, saída Coral, nível 100, pista 197, após a colagem de curva à direita, acione o código 5446, frequência do controle 12029. Delta, sistema autorizado para uma parte de esquerda, na direção de testa do coral. Está com a vida transpondo, é 1208, pessoal. Corrigindo o transpondo, o transporte do senhor será 0260. Capatão Max Fausto Sierra para acionamento táxi, se chama em torno na frequência 198 desse momento. Da barra, confirma estimado de pulso. Estima o 12220, senhora. Sim, Sequilo Romeu Oscar, reposta no farol da barra. Repostará, farol da barra, Romeu Oscar. Via UPS 10 até ITMAP, após conforme rota do plano de voo, nível 360, saída da EOLE da BID, pista 10, primeira curva à direita, acione código 5452, frequência do controle 120.8. Voo 1605. 2685. E confirme por gentileza a secundária. A secundária é 125.45. Secundária 1245, obrigado. Direita, planejamento correto, reporte posicionamento. Solo, Salvador 1923. 06, pushback e acionamento. Voo 1923, autorizado pushback e acionamento, reporte pronto para o táxi. Autorizado pushback e acionamento, chamando para o táxi. 923, da Gol. Pronto, Salvador, será 3304, autorização Brasília. Plano 3304, sem informação Lima, guarde copo. Aqui segura a copa 3304. Plano 3304, pronto para a copa? Afirmo. Plano 3304, autorizado Brasília, via UP Zulu 17, nível 380, saída Arbor, transição Elefo, pistão 10, primeira curva direita, código 5453, frequência do controle 120.9. Sané 6311, desce para 4.000 pés, ajuste no 022. 4.000 com 1.022, o Sané 6. Então, 3304, pistão 10, primeira curva à direita, com atrasamento correto, reporte posicionamento. Reportará, 3304. É 6312, sem a informação Lima, aguarde o copo. Positivo, acionar 6312. Voo 605, autorizado pushback e acionamento. Reporte para o táxi. Chané 6312.4. Chané 6312, autorizado Recife, via Upper Whisky 58, nível 350, saída Puca, transição Caju, pista 1-0, primeira curva à esquerda, transponder 5451, frequência do controle 120 desse 8. Chané 6312, cotejamento correto, reporte posicionamento. Beleza, reporte estabilizado. Desça para 2.000 pés, ajuste no 022. 2.000 no 022, autorizado ILS ou Chané 6311. Eu sigo aqui, Romeu. Fernando Galeão. Voo 1923, autorizado táxi até o ponto de espera via Índia Alfa, no ponto de espera chame torre na frequência 118, decimal 6, QNH 1022. Índia Alfa, 186, 1022. 299, acionamento conforme do comandante, aguarde o pushback. Ah, sim, eu estava aguardando, está tudo bem. Confirme informação de táxi, por gentileza. Confirma a 4 da vaga? É o voo 605 para o táxi, 105 agora. Agora é 105. Solo azul 4299. Azul 4299. Mantenha. Azul 1605. Confirme a informação de táxi. Voo 9605, autorizado táxi até o ponto de espera via Índia Alfa, no ponto de espera chame torre na frequência 1896, que é legal, 0022. Legal, certo, 2299, aguardando. 299, após a passagem da Conda para a retaguarda.